3152 é o controle, meu cordial, desça para 5000, ajuste 1097, foi para Serra Vida 366 para RNA. Zero 0198 em aproximação, checa o trem, torre 1, 1895. 1895, boa noite. Posição por gol, 1934, posição 10, 1-0. 1-0, que freio me passou, firma. Paulo, boa noite, Alfa 3600. 3600, boa noite, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Ajuste no 017. Médico, por enquanto, mas tem um teto? Confirme. Por enquanto, mas se tem teto no aeródromo, com essa camada que está na curva final? Ah, afirmo, tá, tem teto sim. A última aeronave que usou, ela estou aí, próximo aos tempos. Médico, obrigado. Cara, estou agora... No último pouso agora, uns 3 minutos. Médico, obrigado. Então, 3152, desça para 2500, autorizada a Renata. Para 98, estou avistando agora as suas luzes. Levanta a pista, Gonzalo. Paciente, o teto baixou um pouco em termos de 700, 800 pés, é autorizado o pouso. Vento 0, 100 graus, 109, as pistas molhadas. É, quem quer avistar exatamente a altitude? Você pode ter feito. Mas pronto, ele pôs, mano. Gonzalo, vê. Alessandro, boa noite, gol 1134. Sim, gentileza. É o gol 1134, temos na informação Charlie. Quando possível autorização, Maceió. Sim, já pode copiar, Maceió. Na escuta, aguardando. Zé, uma vez, só os 2-0, direito 1-2-1, desse 9-9, só. 2-1-9, boa noite. Paulo, boa noite, boa noite. 0-9-2, 3-1-9-2. Oi, Salva Juliette, portão 4. 4. Controle Salvador, Cordial, boa noite, passagem 2224, informação é a Charlie. Passagem do 2224, meu Cordial, oi, Serra Vida 366, quando estiver pronto vai descer para 5000 ajustado 107. Pois senhor, já presente Serra Vida 366, obrigado por encostar, descendo para 5000, 1017, é isso? Positivo. Obrigado. Autorizando Maceió, 350, rota conforme, decola Pucajamo, Aracaju. Decola da 190, primeira curva à esquerda, o transponder 5454, controle 208, gol no 1134. O 1134, planejamento correto, sua posição é a 4 do pátio principal? Afirmativo, estamos no portão 4. Gente. Gol no 098, mantém a posição de Santa Juliette, portão previsto para o senhor 04, encontra-se ocupado pela aeronave da companhia. Sete vai manter a posição de Santa Juliette, não está na vez. Número 258 é o controle, desça para 6000, ajuste 1097 e voe para Serra Vita 366 para o RNAC. 6000, voo para o 3, 366, Serra Vita 366 com ajuste 1097, altitude 6000. Pelo 064, desça para 7000, ajuste 106, voe para, corrijo, ajuste 1097, voe para Serra Vitor 366 para o RNAV. Você está seguindo 6258 da sua companhia à frente, passando 18000. Fez 152, completa final, chama 2, Salvador, 118, 95. Boa noite. Do 2224, estou autorizado ao final do RNAV, desça para 25003, o ajuste no 0 no meio, informe no Serra Vitor 366. Oxe, então 25, vai informar o 366, está autorizado. Sexta 3152, informa avistando, última aeronave, estou cerca de 800 pés. Avistando, já está avistando, compreendo? Negativo, vai informar. Informa avistando. Você tem uma previsão de início de pushback? Ainda estamos aguardando o carregamento. Ele está pronto, porta fechada, só aguardando o carregamento. Sim. Controle em Salvador, eu passarei 2224. Eu quero desvio à esquerda, liberar uma formação. Está livre desvio, passarei do 2224, confirme a sua indicada? É, 220, desvio de apenas 2 milhas, ok? Pode manter a indicada ou incrementá-la? Vai aumentar. Certo. Consegue o Oxinai 6258? Qual é o 3509 é o número 3 na aproximação, o Oxinai 6258. O Oxinai 6074 é o número 4 na aproximação. Salve Salvador, gol 9134, portão 4, prefeito de funcionamento. Autorizado, chama para o táxi, 1134. Autorizado, vai chamar táxi, 1134. Provando o Serra Vitor 366-2224. Passarei 2224. O Salvador, na escuta do Mike, aqui em Rei Oscar. Afirmo, prossiga. Boa noite, senhora. Só sendo autorização de reboque do Finger de número 7 para a área 14, remota, pátio 1. Sim, se aguarde. Aguarde. Paulo Salvador, 3156, 3152, Ebrão, 3152, 121, decimal 9 aqui. Paulo Salvador, 3152. São 3152, taxi via Alfa, Kilo, pátio 3 e reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, vai lá reportar ingresso. Salvador, boa noite, é posto 512, Sebastian Delta, do Lisboa, Janet 1017, ready to copy. Portugal 2512, clear to Lisboa, flight level 350, conforme flight plan route, Momo departure, G-loop transition, after departure, left turn. Call code is 5466. E Salvador Departure Control 120.8. Read back again only the transition de loop. Readback is correct and coming for pushback and setup. Para o táxi voo no 134, com 116 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Aracaju. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 395, ajustado no 017, gol no 134. Afirmativo, autorizado táxi à direita, Índia 1895, a torre 1017, ou no 134. Ingressão no 3, parte 3, está 31 segundos. Deixe o táxi em frente e aguarde para ingresso no pátio principal. Posição prevista é a meia dúzia. Frente vai aguardar para ingresso, para frente prevista meia dúzia. 1098 da Gol, Juliette, portão 4. Portão 4, Gol 09. 3152, observe o tráfego da Gol que está ingressando nesse momento do pátio principal, seguirá para o portão 4, após o mesmo, siga para o portão meia dúzia. Avisou com o bananão, após, segue via meia dúzia, até o 3152. Gol no 134, aproximando-se do ponto 0 da 1-0, pronto. Gol no 134 autorizado, alinhar, decolar, pistola 0, vento 1-0-0, graus 5 nós. Alinhar, decola da 1-0, gol no 134. Estou ali passando 366, passarei 2-2-2-4. Salve 224, completa final, 2 Salvador 11895, tamo posto. Um abraço e bom trabalho. Sena 6258, está livre a final 29, informe estabilizado. Você julga a reputação estabilizada, 6058. 6074, desça para 25003, informe estabilizado na final do procedimento, ajuste no 017. 2500 PES 1017, reportaremos o final do procedimento. Senhor, fica autorizado o início do reboque, informe ao término. Será feito, obrigado, senhor. 0, bom 934. Avistando o trem baixo, passaria do 2224. Fecha a guarda. Voo número 34, decola aos 37, controle 120, decimal 8. 208, uma boa. Passaria do 224, autorizado pouso, pista molhada, vento 070 graus, 8 graus. 70 com 8, livre pouso, passaria do 224. 1-1-3-4, boa noite, contato radar decolagem, suba para o nível 350. 350, voo 1-1-3-4. Para descido, azul 27-1-3. Azul 27-1-3, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0-1-7. 4.000 com 1.017, alguma velocidade recomendada? Qual é o nosso número do pouso? Está livre a velocidade. Muito obrigado. Estabilizou, 6258. 6258, Torre Salvador 118-95, tem bom pouso. Dois, dois, cinco, oito, continua a aproximação, aguarda a utilização de pouso, pistão no zero e forma avistando. Salvador, o gol no 1-3-4, vamos para a cidade de coordenação pro de Aracaju? Guarda. Do Aracaju, vou 1-1-3-4. Aracaju, obrigado. Saber 2224, solo aos 39, direito 21, decimal 9, só. 219, obrigado. Solo, passareiro 2224, livrando a 650. Passareiro 2224, táxi Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, da Juliette. autorizado pouso 1258, vento 000 graus 89. 22, tá confirmando? Vento 060 graus 89. Juliette, essa posição é remota 12. Fique atento que temos um reboque que está seguindo para a remota 14. Observe o mesmo e siga para a posição 12. Remota 12, visual com a 321, passaria 222, tá? 660-74. 660-74, continua a aproximação, informe a distância. Reportarei. Uno 34, chame Recife 12545 e alterna 12685. 2545, obrigado, na voz. O teto, último aeronave pousou em torno de 700, 800 pés. 60 com 10, vamos aguardar. Se fala, eu estando. O Oxenai 6258, solos 42, direito 21 no decimal 9, o som. 219. 6258, táxi autorizado Alfa Quilo Pós 3, no Pós 3 aceite aos sinalizadores. Autorizado azul 273, vista para 2.500 pés, informe no Serra Vito 366, está autorizado, apresente o Serra Vito 366. Está presente 366, está autorizado, portão estabilizado, descendo para 2.500. Autorizado o pouso, vento 060 graus, 612 nós, pistão olhando. Sente livre pouso, Ocean 6074. NM 074, solos 45, direito 121 no decimal 9 só. Obrigado, boa noite. solo. Poxa, 6074, livrão. Boa noite, 6074, táxi Alfa Juliette, portão 7. Juliette, portão 7. Largo 1-3-4, informação Delta, autorização Aracaju. Gona 354, autorizado Aracaju, 230 via Golf 677, subida Puca, Jamo, Aracaju, primeira curva à esquerda, código 5471 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado nível 230 Aracaju, Golf 677, saída Puca, Jamo, Aracaju, 471, 208, controle, Gona 354. 5471 é o código. 5471. Virtual 366, ingressando na final, estabilizado na Rinável 3273. Jesus 2713, completa a final, enxamentou em Salvador, 11895 e Tebo Bosco. 11895, obrigado, tenha excelente noite e até a próxima. Torre Salvador, muito boa noite, o Azul 2713. Ingressando na final, a Rinável estabilizado no corpo, procedimento. Azul 2713, ciente, informe pistão, final pistão 1-0, vento 020 graus, 5 nós, pistão olhado. Reporta na vista. Azul 40062, acionando a identificação, vou direto para o Serra Vitor 366, desce para 4 mil pés com ajuste no 016. Comandando, Azul 2713. Autorizado pouso, Azul 2713, pista 10, vento 020, grau 59, pista molhada. Livre pouso, 2713. Salvador, boa noite, é o Gol 26-958-098, na salta, fiz aprovação, é o box 04 com a informação dela. Gol 098, boa noite, autorizado o plano para São Gonçalo do Amarante, nível de voo 370, conforme rota do plano, apesulo 10, subida Pouca, Jamos e Par, curva esquerda após a decolagem, pistão no zero, código 5467 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado 370, decola da 10, Pouca, Jamos, transição de par, o transponder 5467, o controle 208, o 098. O 098 correto, chama para puxa acionamento. Obrigado. Solo 5-3, vira direita, chama 2-1, decimal 9, solo. 2-1-9, azul 2-7-1-3. Solo, muito boa noite, azul 2-7-1-3, liberar. 2703, taxa autorizando Alfa Quilo para o Parte 3, no Parte 3 atende aos sinalizadores. Alfa Quilo, Parte 3, reporta visual, Azul 2703. Está livre, desvio número 1 na aproximação azul 4062. O pushback e acionamento Gol 1098, portão 4. Autorizado, chama para o táxi 1098. Autorizado, reporta táxi Gol 1098. Visão atualizador 2703. Sim. 4062, está autorizado a final do RNAV, está para 2.510, informe no Serra Vitor 366. Gente, reporta no 0 voo 1098, com 59 a bordo, 3 horas e 15, alterna Maceió. Taxa direita via Índia, ponto de espera 1895, ajuste de altímetro no 096, voo no 098. Direita Índia, ponto de espera 1895, no 096, voo no 098, boa noite. Passarei 2228, autorizado Vitória da Conquista, no 80, conforme rota do plano. Subida Argor 1 Elefa, primeira curva à direita após a decolagem, pista 10, código 5461 e o controle no 208. Sonora Agora 34 para o táxi, já veio de 149, 3 horas de autonomia, Fernando Salvador. Táxi autorizado via parte principal em Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro 10, 16, gol no 354. Parte principal em Índia, ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 1394. Salvador, boa noite, voo 1098, ponto de espera 10, pronto para decolagem. 98, autorizado, a linha aí decolar pista 10, vento 040 graus 1. Autorizado, a linha aí decolar pista 10, voo 1098. Clear push and start, home for taxi. Clear push and start, 10-1-1, real clear, postal 2-5-1-2. Segundo, 3-5-4, autorizado, né, Mateus Zé? Ali, mantém na 10-1-3-5-4. 1098, decola 03, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, 1098. Controle, boa noite, eu vou 1098. Subindo a 370, boa noite, gol 1098. Pro 4062, completa final, chame 2, Salvador, 118-95. 18-95 agora pra torre azul. Torre azul, 42-4062. 4062, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Informe avistado. Número 354, autorizado a decolar, pistão 0, vento calmo. Livre decolar, pistão 0, bola 354. Número 354, decola 05, controle 120, decimal 8. 308, no 354, obrigado. Controle Salvador, com 354, boa noite. Estou no 354, contato radar, subo para o nível 320. Posição 230. Subindo 230, gol no 354. Quando possível, para de Aracaju. Prezado, apresenta Aracaju. Aracaju no 354. Estou no 228, ação de identificação, vou direto para o Serra Vita 366, pista para 4 mil pés com ajuste no 06. 098, chama agora Recife, frequência 125, decimal 45. 2545 Recife, gol no 098, boa noite. Portugal 2512, taxi approved by MA from Victor India and off until on the point 1110. Wind helicopter 118 small 95 QNH 1016 Air Portugal 2512. Alpha. Azul 4062, solo 08, direito 121, decimal 9, solo. Direita 219, azul 4062. Azul 4062, boa noite, Alfa, táxi Alfa, Kilo para o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, Azul 4062, 2238. Prossiga, passarelo. Revisando o disco da nave 23. Remota 2, autorizado, chama o táxi. Obrigado. Ó, temos confirmado que o 4062 aqui, é essa aqui na frente da Delta, né? Afirmo, sua esquerda. Obrigado. Pode chamar o centro, Bono 34. Receita agora na frequência 125 decimal 45 e alterna 126 decimal 85, gol 1354. 2545, 2835, obrigado, uma boa noite. Passando parte 3, azul 4062. Sim, a gente fica atento ao sinalizador. Salvador, boa noite, Porto 512, ready for departure. Portugal 2512, clear to line up and take off runway 10. Wind, 020 degrees, 3 knots. Clear, line up and take off runway 10, Porto 512.